Então, temos um desafio para toda a gente, ok? Toda a gente ouvir, conseguem ouvir bem? Aí atrás? Ok, ótimo. Então, sempre que, ao ler, dissermos mulheres em união, pedimos que todas e todos respondam. Fazem a revolução, ok? Ao mesmo tempo, faremos o gesto correspondente em língua gestual portuguesa. Temos aqui companheiras que vão fazer isso, aqui ao nosso lado. Mulheres em união, alguém quer exemplificar? Mulheres em união, fazem a revolução, ok? Vamos experimentar um bocadinho, um teste, ok? Mulheres em união. Mulheres em união. Mulheres em união. Ok, ok, vamos avançar então. A violência doméstica, a violência sexual, a violência obstétrica, o assédio no espaço público e em contexto laboral, o sistema de justiça machista, a transfobia, o tráfico de meninas e mulheres, a negação dos direitos sexuais e reprodutivos, o racismo e a xenofobia, entre muitas outras formas de violência de género, assentam na estrutura básica da nossa sociedade. As desigualdades laborais, a precariedade, a falta de apoio à parentalidade, as frágeis condições de habitação, a pobreza e a desigual atribuição dos papéis de género são fenómenos que penalizam sobretudo as mulheres. Na esfera privada, são as mulheres quem mais sofre de violência doméstica, não tendo muitas vezes oportunidade para sair das relações. Tudo isto, muitas vezes, por dependência económica. Mas não só. Além disso, as mulheres vítimas de violência acabam muitas vezes por não denunciar por medo do estigma ou por falta de confiança num sistema de justiça marcadamente machista que não responde aos seus problemas. Exigimos o alargamento da rede casas-abrigo, o investimento na habitação social, bem como mais apoios laborais, de saúde, económicos e sociais para as mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Por isso, dizemos, mulheres em união, fazem a revolução! Exigimos o fim das penas suspensas e da impunidade dos agressores e o uso mais frequente de medidas que imponham o seu afastamento e detenção. Por isso, dizemos, mulheres em união, fazem a revolução! Somos também quem mais sofre de violência sexual, nomeadamente de assédio, tanto em contexto laboral como nas escolas, nas universidades, entre outros espaços públicos e privados. Exigimos penas efetivas para os agressores de qualquer tipo de violência, deixando de haver atenuantes desadequadas. Por isso, dizemos, mulheres em união fazem a revolução! Exigimos a existência de gabinetes de apoio à denúncia do assédio nas universidades e locais de trabalho e sanções para as empresas que permitam o assédio moral e sexual. Por isso dizemos, mulheres em união, por isso reconhecemos que o patriarcado está internalizado na nossa sociedade. Exigimos uma política de consciencialização pública para o assédio, que torne socialmente claro que este coloca as meninas e mulheres em perigo, mesmo quando se tratam de microagressões aparentemente inofensivas e normalizadas, como assobio ou comentário sobre o corpo, para que todas as pessoas se tornem vigilantes e ativas na sua prevenção e censura social. Por isso, exigimos e dizemos, mulheres em união, saímos à rua porque vivemos, ainda hoje, num mundo profundamente desigual, que desvaloriza a nossa força e a nossa dignidade. Somos nós, mulheres, que representamos a maioria dos vínculos laborais precários e a tempo parcial. A dupla jornada porque passamos para garantir o trabalho doméstico e os cuidados informais aos filhos, filhas e outras pessoas dependentes. Exigimos o fim do trabalho precário e salários iguais para trabalhos iguais. Por isso dizemos, mulheres em união, exigimos o fim dos ataques aos direitos de parentalidade e o reforço dos apoios sociais a famílias monoparentais e a mães desempregadas. Por isso dizemos, mulheres em união, exigimos o reconhecimento do valor social doméstico e dos cuidados, a partilha da responsabilidade na sua prestação e mais respostas públicas de socialização do trabalho doméstico para que homens e mulheres beneficiem igualmente dos tempos de lazer e de descanso. Por isso, dizemos, mulheres em união, fazem a revolução! Somos as mais pobres e invisibilizadas. E ainda que sejamos uma minoria entre as pessoas em situação de sem-abrigo e ou pessoas utilizadoras de substâncias ilícitas, nem aí estamos livres de violência machista. Exigimos uma abordagem cuidada de género nas respostas sociais para as pessoas em situação de sem-abrigo e ou pessoas utilizadoras de substâncias ilícitas, considerando as necessidades e vulnerabilidades particulares das mulheres nessas situações. Por isso dizemos, mulheres em união, nos cuidados de saúde, somos também as mais prejudicadas, especialmente através da discriminação a pessoas LGBTQIAPN+, da violência obstétrica, da falta de acesso ao aborto seguro e noutros cuidados de saúde. Exigimos mais formação sobre inclusão de pessoas LGBTQIAPN+, para profissionais de saúde que permitam também um acesso livre e efetivo com estratégias de saúde específicas aos cuidados no Serviço Nacional de Saúde para as pessoas trans e não binárias. Por isso, dizemos, mulheres em união, exigimos o acesso facilitado a consultas de saúde sexual e reprodutiva. Por isso, dizemos, mulheres em união, exigimos o acesso universal e efetivo à interrupção voluntária da gravidez segura. Por isso, dizemos, mulheres em união, exigimos o parto humanizado e o fim de todas as violências obstétricas, a reabertura e reforço das maternidades, das urgências e dos serviços de ginecologia e obstetrícia em todo o território nacional, particularmente no interior e noutras zonas de baixa densidade populacional. Por isso dizemos, mulheres em união, o movimento feminista deve ser capaz de incluir e ouvir todas as trabalhadoras do sexo que, por praticarem uma atividade ainda estigmatizada, são tantas vezes discriminadas e silenciadas. Exigimos que seja ouvida a voz destas mulheres sem julgamentos de natureza moral e ou preconceituosa. Por isso dizemos, mulheres em união, exigimos que tenham acesso a apoios sociais e retaguarda financeira e de saúde. Por isso dizemos, fazem a revolução! A cultura machista, conservadora e racista também se reproduz nas escolas e nas universidades. Quando se silenciam as vozes das mulheres, especialmente as racializadas e imigrantes, naquilo que tem sido a propagação das histórias dos vencedores, entre aspas, com vieses coloniais. Exigimos uma educação pública e gratuita, comprometida com as agendas políticas da igualdade, da sustentabilidade e dos direitos humanos, Por isso, dizemos, mulheres em união fazem a revolução. Exigimos que a escola garanta a diversidade curricular, promovendo espaços seguros e livres de agressões. Por isso, dizemos, mulheres em união fazem a revolução. Exigimos que a escola garanta a Não, eu agora ia repetir. Também não fazia mal. Exigimos a correção dos currículos preconceituosos, particularmente dos vieses colonialistas. Por isso, dizemos, mulheres em união, exigimos a democratização e livre acesso ao conhecimento científico. Por isso, dizemos, mulheres em união, os valores conservadores da nossa sociedade, que tentam dizer-nos quem somos e onde devemos estar, continuam a perseguir e a hostilizar todas as pessoas não binárias, mulheres trans, bissexuais e lésbicas, discriminando a diversidade de identidades de género e de orientações sexuais. A violência de que somos alvo não pode, nunca, ser o vosso entretenimento. Por isso exigimos o direito à autodeterminação dos corpos para todas as pessoas. Por isso dizemos, mulheres em união, fazem a revolução! Exigimos educação sexual inclusiva nas escolas, em que sejam abordados temas como a identidade de género e a orientação sexual. Por isso, dizemos, mulheres em união, fazem a revolução! Exigimos mais representatividade da diversidade sexual e de género nos mídia e nos diversos setores laborais. Por isso, dizemos, mulheres em união, fazem a revolução! Sabemos que as mulheres imigrantes e racializadas, como consequência do racismo enraizado na sociedade, são as mais expostas à pobreza, à desigualdade de oportunidades de saúde, educação e participação política, ao trabalho precário e à habitação sem condições e com rendas inadmissíveis. Exigimos o fim das políticas racistas e colonizantes. Por isso, dizemos, mulheres em união, exigimos o fim das discriminações que aumentam a desigualdade, aplicando sanções para as empresas que permitam o assédio ou a discriminação baseada na identidade étnico-racial. Por isso dizemos, mulheres em união, exigimos o levantamento dos dados étnico-raciais da população, de acordo com o apelo continuado das comunidades imigrantes e racializadas. Por isso dizemos, mulheres em união, mulheres com diversidade funcional e ou neurodivergência sofrem discriminação presente em todos os contextos, aumentando as chances de sofrerem violência, incluindo a falta de acessibilidade, que é uma das violências mais normalizadas e invisibilizadas na sociedade. Exigimos o fim do capacitismo socialmente enraizado, presente na exclusão social de pessoas com diversidade funcional e ou neurodivergência em todos os contextos sociais. Por isso dizemos, mulheres em união, exigimos a autodeterminação dos corpos com diversidade funcional, começando a olhar-se para estes na perspectiva do modelo biopsicossocial. Por isso dizemos, mulheres em união, exigimos garantias de mais acessibilidade, tanto atitudinal como física, metodológica, instrumental, comunicacional, etc., para estas pessoas. Por isso dizemos, mulheres em união, fazem a revolução! Somos as mais afetadas pela crise climática, particularmente as mulheres do sul global, por estarem menos abrangidas por redes de proteção social e por terem tradicionalmente trabalhos mais associados aos cuidados. Ao mesmo tempo, somos as que lideramos o combate às alterações climáticas, Exigimos que as mulheres que lideram a luta contra as alterações climáticas, em particular as mulheres indígenas, as companheiras zapatistas do México e as mulheres curdas de países do Médio Oriente, sejam ouvidas na construção de uma solução política internacional para este problema. Por isso, dizemos, mulheres em união fazem a revolução! Exigimos que as pessoas refugiadas e deslocadas climáticas tenham um estatuto internacional particular, como as que foram obrigadas a sair dos seus países em consequência das cheias no Paquistão e da submersão de áreas importantes de países como o Tuvalu e o Kiribati. Por isso, dizemos, mulheres em união fazem a revolução! Exigimos a promoção de um planeamento urbano de distâncias curtas, com o desenvolvimento massivo de transportes públicos gratuitos. Por isso, dizemos, mulheres em união fazem a revolução! Exigimos o desinvestimento na indústria bélica, usada para subjugar e impor formas de opressão e exploração colonialistas, investindo, em vez disso, numa transição justa nas energias e no mercado de trabalho. Por isso dizemos, mulheres em união, fazem a revolução! Por não nos esquecermos das populações das regiões afetadas pela mineração, exigimos o fim do plano de fomento mineiro e a interrupção imediata de toda a mineração em curso e projetada na terra e no mar, bem como ação clara e efetiva contra a mineração em mar profundo. Por isso, dizemos, mulheres em união, fazem a revolução! Assim, unimos as nossas vozes em nome de todas as mulheres. Marchamos juntas pela construção de uma sociedade assente na justiça, na igualdade, na dignidade e na liberdade, ocupando as nossas ruas sem medo. Juntas, unidas e em luta por um mundo melhor. Por isso, dizemos, mulheres em união fazem a revolução! Mulheres em união fazem a revolução! Mulheres em união fazem a revolução! Pior que...